Essas letras são construídas para serem cantadas em um estilo de adoração cinematográfica, com uma atmosfera orquestral que evoca a reverência e a santidade do ministério sacerdotal, alinhadas ao texto bíblico fornecido